Vamos me tentar. Vem, menina. Cor de romã, cheiro de mar. Eu me sinto queimar na chama do olhar. Vem comigo. Vem cá. Vem que eu me deixo enfeitiçar. Pra dançar e me ilumina com esse olhar. Deixa a roda ginga sonsa, feito de espanto saravá. Deixa todo mundo louco, que é bom demais te ver dançar. Incendeia, atiça o fogo. Incendeia, atiça o fogo.